Panorama Agrícola para 9 de dezembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de quinta-feira, 9 de dezembro de 2010, noite de lua nova. Eu saí de tardezinha. Na mesa de som está hoje o Márcio Peixe e nas gravações o Eduardo Maia. O ditado desta quinta-feira é: o riso é um remédio sem efeitos colaterais. Você confere uma dica sobre refresco com Simone Barrim. Noticiário: Feira de Delícias da Agricultura Familiar começa hoje em Guaramirim. Lançado livro sobre o queijo artesanal serrano em Lages. No Panorama Regional, Chicão fala sobre o feijão da serra. E na entrevista desta quinta-feira, as conquistas da EPAGRE em 2010 e os desafios para 2011. Fique ligado no Panorama Agrícola. Você pode participar do programa ao ligar 48-3239-5647. Se preferir, envie um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma ideia criativa para os dias quentes é colocar pedacinhos de fruta em cada cubo de gelo antes de levar ao freezer. O gelo preparado dessa forma dá um toque especial aos refrescos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Começa hoje em Guaramirim a primeira Feira das Delícias da Agricultura Familiar, que acontece até sábado. A feira é uma amostra dos produtos da pequena e média agricultura familiar do Vale do Itapocu e do litoral norte de Santa Catarina. A ideia é estimular produção, qualidade e incremento de receitas caseiras, divulgando, comercializando e aumentando a renda dos produtores da agroindústria familiar de origem animal e vegetal. Também no local, produtos do artesanato, flores e alimentos orgânicos. Na feira, há 50 estandes de 16 diferentes municípios do Vale do Itapocu e do litoral norte do estado. Feira das Delícias da Agricultura Familiar, de hoje até sábado em Guaramirim. Lançado no final de novembro na Associação Comercial Industrial de Lages, o livro Queijo Artesanal Serrano, séculos de travessia de serras, mares e vales, a história nos campos da Serra Catarinense. Segundo o coordenador do projeto Queijo Artesanal Serrano em Santa Catarina, o engenheiro agrônomo da EPAGRE de Lages, Ulisses de Arruda Córdova, o registro dessa história é uma das metas do projeto de qualificação e certificação do queijo artesanal serrano dos campos de altitude de Santa Catarina, um projeto financiado pelo Ministério da Agricultura e também pelo MDA, projeto este que em 2011, mais tardar em 2012, deve dar à região o certificado de denominação de origem. Você vai poder comprar queijo artesanal com a origem campos de altitude de Santa Catarina e também com inspeção sanitária. Queijo Artesanal Serrano, séculos de travessia de serras, mares e vales, foi editado pela Gerência de Comunicação e Marketing da EPAGRE com 43 páginas. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o presidente EPAGRE, Luiz Ademir Resman. Presidente, quais as principais conquistas na sua avaliação no ano de 2010 para a EPAGRE? Nós tivemos grandes, várias conquistas, mas a maior conquista, com certeza, é de infraestrutura e de melhoria na gestão da empresa. A EPAGRE, ao longo de 2010, conseguiu uniformizar suas ações no sentido de melhorar sua gestão. Hoje a EPAGRE, além de estar presente em todos os municípios, além de estar sintonizada com todas as ações do setor agrícola catarinense, também está cada vez mais procurando se informar e até mesmo se colocar à disposição de toda a sociedade, para que, junto com os parceiros, achamos as soluções viáveis para a agricultura catarinense. Presidente, com relação aos desafios para o ano de 2011, o senhor diria que a execução do SC Rural é o principal deles? Sem dúvida alguma. Na extensão rural, eu não tenho medo de afirmar e reafirmar que a EPAGRE vai ser de fundamental importância na concepção e até mesmo na operacionalização do Microbacias 3 no Santa Catarina Rural. É a nossa sugestão, é a nossa ideia de que o próximo governo cada vez mais se fortaleça na consolidação dos agricultores familiares, e não só dos agricultores familiares, também se disponibilize métodos, inovação, no sentido de buscar maiores e melhores alternativas para a agricultura catarinense. Agradecemos ao presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Presidente, obrigado pelas suas informações. Um abraço a todos os agricultores e, com certeza, 2011 torcemos e trabalhamos para que seja melhor que os anos que já passaram. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. Uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é uma planta que cresce. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fique ligado no Panorama Regional. Feijão da Serra. Na Serra Catarinense, o município de São José do Cerrito é considerado o maior produtor de feijão. Na última safra, colheu entre 90 a 100 mil sacas desse grão. A atividade tem uma importância econômica e social para a cidade, que motiva até a realização da Festa do Feijão. Há alguns anos, os produtores reduziram o plantio, já que o preço era considerado ruim. A tendência agora é que deve ser justamente ao contrário. Sempre que o preço melhora, a produção responde rapidamente. A boa fase se deve ao aumento de consumo, principalmente depois que o grão ganhou destaque como alimento saudável. Um dos problemas dos produtores da região é o clima frio, né, que permite a colheita apenas de uma safra. Assim, nos meses mais frios, o mercado é abastecido com feijão produzido em estados mais quentes, também com o estoque do governo federal, que serve também para regular, claro, o preço. Quando o feijão, preço do quilo, sobe muito, o governo então vende o seu estoque para baixar o preço. O feijão faz parte do estoque oficial do governo e volta ao mercado para suplementar a oferta de equilibrar, então, os preços do produto. Então, é com essa boa expectativa de bons preços para a cultura do feijão, que estão estimulando então, os pequenos produtores rurais aí do município de São José do Cerrito, né, para conservarem, aumentar, até mesmo aplicarem ampliar então essa área de cultivo para essa safra 2010-2011. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagre, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.